Cristo. Vim te agradecer pelo que tive, que tenho e ainda vou ter, lhe sou grato. Por mais um dia acorda vivo ao teu lado, Senhor, e não do precipício, ouvindo tua palavra, sou mover da criação. E os dias da minha vida se multiplicarão, como diz o provérbio de Salomão, guardando tua palavra no fundo do meu coração, para não pecar contra ti, já dizia Davi. Para refletir o teu poder vivo em mim, louvando, louvando e vivendo eu vou, agradecendo e adorando ao meu primeiro amor, nos caminhos retos, por onde quer que eu vá, vivendo no Espírito Santo, sem me desviar o dia todo, todo dia, orando sem cessar em línguas estranhas, para não tombar, dando glória a Deus. E certamente no deserto vencerei. Perdi as contas dos gigantes que aqui eu derrubei, com a cara no pó, joelho ralando, agarrado em Cristo, mas sempre batalhando. Da boca saiu uma rima letal, e com a Bíblia na mão, o diabo passa mal. Profeta de Deus com a palavra rimada, cê quer falar mal de Jesus? Bate em retirada. Não permito falar do meu mestre, no qual nos ajudou, nos resgatou. Ebenezer, Ebenezer. Jesus Cristo, meu primeiro amor, que das trevas me tirou, me libertou. Confio em ti, Senhor. Jesus Cristo, meu primeiro amor. Sou Senhor, pelo ar que respiro, pela misericórdia e o perdão tão lindo. Bom Deus, bom Pai, que abriu os meus olhos, me resgatou, me estendeu a mão e do inferno me tirou, das garras do inimigo. Ele me livrou, me trouxe pro caminho da luz, me libertou, sarou as minhas feridas, me acolheu e me deu nova vida e tudo em mim se reverteu em um dia tão lindo. Algo aconteceu, e foi no encontro que houve renovo. Fui batizado com Espírito Santo e com fogo. E naquele mistério do Redeté foi tanto fogo, e não aguentei ficar de pé. Por isso que sou grato a Deus por tudo de bom que nos aconteceu. As lutas foram muitas e o deserto constante. Pensei que o ministério ia acabar a qualquer instante, mas Deus nos elevou, nos acolheu, nos abraçou e nos guardou. Valeu Deus pela chuva e pelo sol. Valeu Deus por nunca nos deixar só. Valeu Deus pelo dom da rima e o amor em nossos corações. Pelas canções e pelas revelações que o Senhor nos dá, dia após dia, hora após hora, por expandir o rap dentro da igreja e pelas nações, fixando tua palavra em muitos corações. Fixando tua palavra em muitos corações. Jesus Cristo, meu primeiro amor, que das trevas me tirou, me libertou. Confio em ti, Senhor. Jesus Cristo, meu primeiro amor. A sabedoria, as misericórdias ao raiar do dia, porque é no teu poder que eu venço, Senhor. É pela tua graça que vivo estou, mesmo sendo errante, mesmo sendo pecador. Pelo teu perdão, perdoado estou, lhe sou grato, meu Pai, por me curar. E nos problemas o Senhor me ajudar, e do evangelho nunca me envergonharei. Um rap em forma de agradecimento ao rei. Bendirei a ti, Senhor, por onde quer que eu for, levarei o teu amor. Levarei o teu amor. Grato lhe sou, Senhor, porque nos ajudou. Nos humilhamos e o Senhor abençoou. Valeu, Deus, por mais um dia de vida, por poder respirar, pelo fôlego de vida. Jesus Cristo,